ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta... Musicalidade. 9 horas 3 minutos. Você está sintonizando os 1200 kHz da Rádio Cultura M de São Paulo. A partir de agora, damos início a mais um Musicalidade, a música popular brasileira em Hi-Fi. Jacó do Bandolim costumava dizer: após sua morte, o choro também morreria. É isso que ele dizia, né? Que após sua morte, o choro também morreria. Claro que foi um exagero, mas de fato, após os anos 60, o velho e bom chorinho conheceu um período de esquecimento. Não era incomum a terrível comparação do choro como coisa do passado, ou pior ainda, como música pra gente velha. Sem dúvida, comentários injustos de quem desconhecia o valor musical desse gênero. Mas tudo o que é bom, o tempo não leva. E isso aconteceu com o choro, que hoje está por aí, sendo executado por uma moçada nova. Afinal, nada impede que o passado e o presente convivam harmoniosamente, não é verdade? Mas voltemos no tempo. Em 1971, o pessoal da Pesada se reuniu para a gravação de um LP. Imaginem que nele está um grupo de virtuoses, cada qual em seu instrumento. Por exemplo, vá anotando aí, Altamiro Carrilho na flauta, Radamés Inhátali no piano, Zé Bodega no sax tenor, Abel Ferreira no clarinete, Raul de Barros no trombone, Netinho no sax alto e clarinete, Porfírio Costa no trompete e Zé Menezes na guitarra. Juntos formaram o grupo Os Chorões. Nos dois lados do LP Chorinhos da Pesada, composições de gente como Luiz Americano, Astor Silva e Cachimbinho. No destaque das três primeiras faixas, Altamírio, Radamés e Raul de Barros. Mas vamos deixar de conversa, né? Para cairmos logo no choro. É, um choro bom, daqueles para chacoalhar o esqueleto. Este é o Musicalidade, destacando em sua primeira parte de hoje o lendário grupo Os Chorões. Ouvimos Os Chorões de Raul de Barros e Ari Santos na Glória, Bate-Papo de Radamés Nhatali e também de Altamiro Carrilho, Pé na Tábua. Em seguida, a vez do clarinete e do trompete no choro. Abel Ferreira e o inesquecível Luiz Americano deixaram vários choros para o clarinete. Vamos destacar dois, Doce Melodia e Linda Érica. Em seguida, um choro para o trompete, Peguei a Reta. Ouvimos os Chorões de Lina Pessi, Bem Te Vi Atrevido. Também Peguei a Reta de Porfírio Costa, de Luiz Americano, Linda Érica e Doce Melodia de Abel Ferreira. Muito bem, agora em seguida você vai ouvir Chorinho para flauta, sax e trombone. Seguimos com Os Chorões no Musicalidade da Cultura. We'll be right back. Ouvimos os Chorões de Astor Silva, Chorinho de Gafieira, também de Pascoal de Barros, Teclas Pretas. E a primeira parte da musicalidade de hoje, o grupo Os Chorões. No próximo bloco, um choro de Cachimbinho, outro de Abel Ferreira, depois mais um de Porfírio Costa.

culpa você. E eu peço desculpa a você. Não há despertador que me faça acordar. Eu vou trabalhar. Ai, Zara, hoje eu não posso ficar. Se eu cair nos seus braços, não há despertador que me faça acordar. Que me faça acordar. O trabalho é um dever, todos devem respeitar. O Isaura, me desculpe, no domingo eu vou voltar. Seu carinho é muito bom, ninguém pode contestar. Se você quiser eu fico, mas vai me prejudicar. Eu vou trabalhar. Se quiser eu fico, mas vai me prejudicar. Eu vou trabalhar. Oh,

Ouvimos Mário Reis, de Senhor Cansei. Também Ismael Silva, dele, Francisco Alves e Milton Bastos, Se Você Jurar. E por hoje é só. O Musicalidade volta amanhã, a partir das 9 horas da noite, aqui na Cultura M. Apresentação e trabalhos técnicos de Caco Barbosa. Seleção musical de Márcio Barker. A Cultura M apresentou Musicalidade. Seu novo CD, Lene Duas. Eu fazendo todos os instrumentos, né? Guitarra, violão e contrabaixo elétrico. Eu fiz o playback de todos os instrumentos e eles cantando. O Gil tocou violão, o Macalé tocou violão, o Chico César tocou violão e eu pus o solo, né? Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Como nós todos ficamos mais velhos, o nosso estilo, a nossa música já está bem mais amadurecida do que antes. Toda a música e o músico Lene, nesta quarta, às 6 da tarde, na Cultura M. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544, CEP 050-36900, São Paulo. E-mail, falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura M, todos os sons, ponto de encontro da música instrumental. Uma excelente noite para você que sintoniza os 1.200 kHz da Rádio Cultura M. Começando mais uma edição do Todos os Sons, fazendo hoje para você Bocato, tem Romero Lubambo, Quarteto Livre, Peter White, Francis Raime, Tom Jobim e muito mais. E a gente abre o encontro da música instrumental com você hoje, com a produção musical da Lia Machado Alvim, com Raul de Souza, do João Donato, Bananeira. Todos os sons na Cultura M, Bocato dele, João Miguel Valencisi, Ladrão de Trombone, também Raul de Souza, de João Donato, Bananeira. Agora vamos ouvir Romero Lubambo, depois tem Quarteto Livre e Peter White. Thank you.

tivemos Peter White, de Van Lins e Vitor Martins, Elis Leva e Traz. Também Quarteto Livre, de Mozart Terra, A Sereia Voou. Romero Lumambo, de Ivalmar Magalhães, Correnteza. Todos os sons, ponto de encontro da música instrumental. Francis Raime, na Cultura. Jobim, Chovendo na Roseira, Francis Raime dele, Toadinha. Agora 10h35, você continua aqui na Cultura M curtindo todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental. Agora, Toninho Horta e Flávio Venturini, depois Adriano Gifone e na sequência Alberto Rosenblit. Ernesto Rosenblit dele, de Bem com a Vida, Adriano Gifone, de Danilo Caymmi, Dudu Falcão, O Bem e o Mal, e Toninho Horta e Flávio Venturini, de Lô Borges e Márcio Borges, Um Girassol da Cor dos Seus Cabelos. Todos os sons, ponto de encontro da música instrumental. Alemão. Edson Natali, dele Viajante, alemão dele Rio Paraná. Agora faltando 4 minutos para as 11 da noite, vamos seguindo aqui no Todos os Sons com Eliane Elias, de João Donato, Quem Diz Que Sabe. A inspiração é do João Donato, a interpretação aí da Eliane Elias, Quem Diz Que Sabe. E assim encerramos o programa Todos os Sons de hoje, que vai ao ar em dois horários, diariamente às 10 da noite e de segunda a sexta-feira ao meio-dia. O nosso endereço eletrônico é instrumental@radiocultura.am.br. Apresentação e trabalhos técnicos de Caco Barbosa. Apoio de produção de Maria Helena Antunes. Todos os Sons é um programa de Lia Machado Alvim e volta amanhã a partir das 10 horas da noite. Você ouviu pela Cultura M Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental.